14, reportar a baixa travada, 6216. Salvador, muito bom dia, passarela 2227. Próximo ponto, espera o lugar chegar pronto. Manteu o ponto, espera 90, passarela 2227. Manteu o ponto, espera 2227. 6225, externo, baixar e travado. 6225, tráfego do avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 09 mais. Livre pouso, 990, 6225. TAM 3179, informação Delta, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5145 no transponder. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 340, decola 908. TAM 3179, correto, portão 190, chama pronto, se tiver estacionamento. Afirmativo. Libra 25, no solo das patrulhas, libere pista pela direita, solo 129. Libra 29625. Salvador, bom dia, Xanay 6225, Libra. Xanay 6225, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 6225. Tempo de reboque, obrigado e um bom dia. Bom dia, Alfa X-Ray Fox. A resposta para outra decolagem de novembro, Alfa. 227, decolada 50, controle 119-198. 198, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo 2227. Passarelo 227, bom dia, contato radar, saída 80. Não foi comprometido o final da mensagem, senhorita. Contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 180. Afirmativo, na Arbor, pede coordenação como nível final 160. Sim, se vai. Está presente, direto conquista, nível 160, 2227. Passo 213, bom dia, informação Delta, Recife autorizado nível 350, via Perwisk 58. Decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 119.8 e aciona 5136 no transponder. Apenas confirmando o perfil Puca após posição Jamo, após transição Caju. O portão 02 chama pronto para o SPEC funcionamento. Decolada 54, autorizado curva à esquerda para cruzamento do campo, depois utilizando o eixo da 1028. Autorizado cruzamento do campo, vai reportar cruzando o índio November Alpha. 50. Cruzamento Índia November Alpha. Índia November Alpha, vai conseguir controle de buraquinho, chame controle 1 no 9.8. 7198, Índia November Alpha. Muito bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha, na frente de buraquinho, mantendo 1000 metros. Formando Índia November Alpha, o nome do país, não escuto o controle. Na sua escuta, o Índia November Alpha. Voa 922, tráfego 11 horas, luz ano mínimo, cruzando nível 100 para 160, rumo oposto, ofertando teste 2. Sim, voa no 622, que é o mesmo, não esquece, está passando agora 105. Passarejo 2227, tráfego 11 horas, 19 milhas, cruzando nível 105 para 5 mil pés, rumo oposto, Boeing 737. 7 do tráfego, que é o mesmo equipamento, 2227. 312, autorizado chegar a mar e desça para 050. Positivo, mantenha a descida chegada, chegando 312. Azul 4213, livre de acionar, reporta táxi. Plano 3179 chamando pro PUSH. Tá livre, reporta ataque, plano 3179. Dos dois, desça para 2000 pés, destino 014, autorizado IS, reporte estabilizado. 2000 no 014, reportará estabilizado. No 922. Plano 3304, bom dia, autorizada a chegada, bom, e desça até o 060. A 302 está cruzando uma centena, considerou o tráfego aqui à esquerda, poderia voar dura? Quanto tempo precisa chegar devido ao tráfego em aproximação? Xanem 312, número 2. Volume 05, bom dia, autorizada a chegada bom, se desce para 070. O 4213 chamou o táxi? Três Natal, só me confirma a autonomia? Azul 4213, táxi via Índia, Alfa, tá o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 9, 5, com ajuste 1014, um bom voo. Obrigado, cara. 2 Alfa, Salvador, 3179, pronto para o táxi. 224 a bordo, 4 de autonomia, alterna Galeão. 224, 4 de autonomia, Galeão. Táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 9, 5, o ajuste 1014, um bom voo, tá 3179. Autorizado o táxi via parte Índia Alfa, ponto de espera 1295, 1014, muito obrigado pelo ponto de espera. Desculpa, Alfa, do 4039, informação Delta, confere Campinas, nível 340, protocolo. Autorizado Campinas, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5146 no transponto. Do 4039, correto, Patinho, confirmando 09, a posição? 09, chama pronto, pushback, funcionamento. Três 663, autorizado a chegada bom, se desça para o 080. Três 04, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Para 4000, volume 05, autorizado, desça para 050. 050, volume 05. Então, 3663, desça para o 060. Passou externo, baixado e travado, 9922 gol. 922, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso, não, 0, bom, 922. 3 após o pouso da aeronave da Lua no final, a linha mantém pistão zero. Tá, 2-3 após o pouso da aeronave na Lua, a linha mantém pistão zero para 2-3. M312, completion do procedimento LS, que foi visto no zero, chame torre salvador em 1-18-95. Vai completar X3, 295 a torre, M3. Salvador, chame a 3, 2 para série, boa. 79 chamou? Não, senhorita, 63, 2 da Oxa, né? 2, continua aproximação, reposta externo baixado e travado. Reposta externo baixado. Ju 4213, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós. Outra decolagem, pista 10 para 213, Ju. Ellen Vera Cruz, 1000 pés, decolagem da 17, curva direita via corredor axé. Controle em 1-19.8, torre em 1-18.95 e aciona 01-16 no transponder. Você sabe quanto tempo de espera dando zero? Bom voo. Fala, Salvador, bom dia, Gonop 22, né, Cicro? Mano 922, bom dia, Gavi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612. Traga o reporte para ingresso, pistão no 7. 2000, reforçar estabilizado, 3304. 213. Estava já checado, 632. DNA 6312, baixada travado. Ah, afirmativo. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado, pista 10. 4213, contato radar, saída PUCA, nível 350. Saída PUCA, nível 350, sou 4213. Azul 4039, livre acionar, reporta, tá? Azul 79, visual com o tráfego nacional. Azul 79, visual com o tráfego nacional. Acima de um ano. Faz o pouso na vida Oceané, ali mandei um pistão no zero. Faz o pouso ali, você. Siga. Abandonando o sobrevoo, vai prosseguir para a NMA. Se autorizado está presente, controlado o Cepo Norte. Mantenha o corredor, achei abandonando a Xerenta para a Torre Salvador, botão hotel, ótica azul. Mantenha-se no corredor axé para cruzamento com a Torre Salvador. Ok, mantendo axé, o Zulu. 307, para 5000, Goro 605. Goro 605, desça para 4000 pés e destino 014. 4014, 3020. São 3663, desço para 050. Reporte através do tanque escritor sul até a ótica sul. Chamará, Zulu. Reporte pronto, W Cruz. Pronto, 10-3179. Gente, vai instante para decolagem. Livrou. Ô, BF. Horas alternas, Ribeirão Preto. 1179, autorizando decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Parque de Alfa, com espera de 895, 14 azul, 4739, bom dia. Ô, Salvador, 63, azul do Chanel, bom dia. Chanel 6312, bom dia, táxi de Alfa, reportante, é táxi de Juliette, para ingresso. Alfa, reportante de Juliette, para ingresso, com certeza. Reportagem estabilizado, agora no 605. Zulu, prossiga. Passou o Pituaçu, a intenção é próxima Piatã, cruzar para a Imã. Gente, tá avisado com o aeronave da TAM? Afirmo. Condições de cruzar no final do no 028 a retaguarda da aeronave da TAM? Positivo. Enquadre-se para cruzamento então da final da 10 a retaguarda da aeronave da TAM. Sim, Zulu, chamará para cruzamento da retaguarda. Então é 3179, decola 19, controle 119, decimal 8. 19, 8, falou mesmo. Oi, Salvador, bom dia. Então é 3304, pastor externo, baixado, travado. 3304, está livre de pouso, pistão 0, vento 120 graus, 099. Tem o pouso autorizado, 90, 3304. É o da presente? 2 de meu privado. Juliette, portão 08. Juliette 08, 302. 90 fica sobre o sistema. 0. Deixa para 4, meu país, ajuste na 04. 4-0-0-4, 3-0-0. Azul 4213, Recife, 12685. Azul 4213, Recife, 12685. 285, Recife. 1005, complexo final, chame torre 1895. 1895, torre, voo no 1005. Comprou da Rimar. Utilizado pro DR Rimar, que eu acho que é do reporte para pouso. Olá. Torre Salvador, voo no 1005, bom dia. Passando Duna. Voo no 1005, última aproximação, que é negar no 014, quatro pista livre. 14, aguardando pista livre para pouso, voo no 1005. Bravo Cruz, condições de decolagem imediatas? Bravo decolagem, pista no 7, vento no 60 graus, 099. 04 no solo, alvo 22, libere pista pela direita, 121 decimal 9. 1219 agora, 3304. No 4039, utilizado decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Decolagem, grupo de acrílico. Via Taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04, 3304. Rimar, que fica a 2,7 milhas da final do ano 7, não vai servir contra a aproximação, tá mantendo 500 pés. Certo, agora mais 05. Final para Rimar, o Atlântico Azul. Atlântico Azul, possível quanto é risco, vento no aeródromo 130 graus, 08 nós, não tração de formar, reposta no solo controlado. Alô. Desligada, são 3732. Alto 23, controle 119 decimal 8. Três, desça para 2000, autorizado LS, em reporte estabilizado. 605, baixado e travado? Baixou e travou. Autorizado pouso pista no 0, vento no 0 grau, 08 mais. Pouso autorizado não no 0, vou no 605. Azul 4039, decolagem 24, controle 19 decimal 8. 198, boa. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4039, decolou o Israel, Leira de Neve. 4039, contato radar, saída da El, nível 340. 340. 4, teve frequência. Papa Romeu Índio, novembro alvo, vai na prova rotatória, reporte visual com campo. Zero cinco, no solo dois vezes, deve ter pela direita, solo 121 decimal 9. Fala 219, agora no 605. Nome 05, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o Sim. 3663, Salvador, bom dia, hotel 3663, estabilizado. 3663, Negal, no 04, posto no estendo, baixado e travado. Está baixado e travado. 3663, autorizado pouso, Prosseguiu? 3772, então 3732, livre de restrições. Approach control this morning, 355217. 355217, good morning. Flight heading Bons arrival to intercept arrival and send for level 050. Direct to Bons arrival, to Bons arrival, when a red for transit clear to green cemetery. Azul 4039, chame Recife, ano 251. Azul 4039, controle. Afirmativo, prossiga, passei a 39. Semi Recife, na frequência 1251, alternativa 13325. 251, 3325, ó. Direito 1219, obrigado, 3663. Solo Salvador, bom dia, tá 3663, hein, pronto. Boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 09. Alfa, Juliette pro 09, 3663. Salvador, o Oceano é 6225, Brasília, informação Delta, negativo Hernando. Cobra, meu Deus, tem que deixar na preparar a Arbor Elétrica. Arbor Elétrica, meu Deus. Livre para a coordenação. São 3732, desça para 3000 país, ajuste na 014. 3859, autorizado, desça para o 50. É autorizado, desça para o 050. Do Oceano é cópia, copiou 320. Copia, 320. Oceano é 625, Brasil, nível 320 está autorizado. A rota direto Nizza, após Puído, após Upper Whisky 10 até Formosa, após direto decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, após Momo voa Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogibo, e após direto Nizza. Aciona 5162. Controle 119.8. Autorizado Brasília, 320, decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogibo, após Nizza, fluida pelo ISC 10, Formosa. 5162, transpone, 198, controle 1622. Então, ONU, chame pronto, chama 625. Chama lá. Limit 140-0070-5217. 3217, he cleared, 10 to flight level 050. 050. Trip 3217, flight heading payload position to intercept arrival. Connect to payload. Índio November Alpha, chame Torre Salvador em 118.95. Papa Romeu, Índio November Alpha, controle. Na escuta, vai chamar a Torre 118.95, Índio November Alpha. Salvador, bom dia, voo 1923. Justiça 04. 3-0-0-4, já tem a nossa autorização? Eu chamei 11895, que é a frequência 2. Chame agora 1219 para autorização. 219, desculpa. dia, Gol 1923. Bom dia, informação Eco para Guarulhos, o nível copiou 360. Afirmo. Gol no 923, Guarulhos 360 está autorizado. Aerovia Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Após intercepta Upper Zulu no 6, prossegue até Belo Horizonte para voltar ao Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5165, controle 119.8. Autorizado conforme para São Paulo, nível 360, pela Upper Zulu 10. Depois Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive e depois como preenchido. A informação é Eco, decola com curva à direita para efetuar a subida da El, transição Leda, depois Bridge. 3165 no transponder, 1198 no controle de saída, é o Gol 1923. Gol transponder 5165, Gol 923 no portão 62, chame pronto, pushback funcionamento. Positivo, 5165, chamo para acionamento nessa. Obrigado. Estou no zero, vento no 1, 0 grau, 08, nós, cheque trem. Baixar travado, repousão no 0, passo da 3732. Tan 3732, informa o tráfego à esquerda, Charlie 150, final 17, mil pés. Não vai interferir com sua aproximação. Ok, está sentindo equipamento, 3732. Dia November Alpha, informa Airbus, final de 3 milhas, 10. Atende o tráfego, Índia November Alpha. Índia November Alpha, 2 milhas fora da 17. Quente, Índia November Alpha, livre pouso 17, vento 13, 0 grau, 08 nós. Canate 1014. 4014. Solo Ocean, 6225, pushback, falando. O pushback? Oceano 6225, portão 1. Tá livre, Oceano 6225, chame táxi. Chama. No 3732, solos 41, no direito, no 219. Direito, 219, boa. Salvador, muito bom dia, Tan 3732, de volta, pessoal. Dia, Tan 3732, táxi via Alfa, aguardando a cidade Juliette para ingresso. Alfa, Tan Juliette, 3732. Gente, Tan 3732, como é que é? 3859, VLS baixado, travado, bom dia. Gente, bom dia, tá 3859, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 09 nós. Livre pouso, né, 3859. India November Alpha, Solos 42, Backstreet, reporte livrando. Confirme para o controle. Dois, zero, Romeu, Romeu, Golfo. 3, 7, 3, 2, 7. Cinema 311, autorizado chegada bom, descida para 050. Bom, 050, né, 311. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, informe tipo do equipamento. Alfa Charlie 90, confirma. Destino Guarulhos, confirma. Sim. Mike Eco Delta, informação Eco, prossiga. Delta, Manati, mil pés, download 7 direita, está autorizado, corredor axé, 0125, controle 119, decimal 8, 218, 95, Mike Codelta. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Centro Recife.